Romeu Serra Golfiótica, tentando a possível esteira de turbulência do Airbus da Avianca. Autorizado ecológico pista 17, vento 110 graus, 07 nós. Oxenar 63, 12, autorizado a alinhar e manter pista 0. Alinhe e mantém, Oxenar 63, 12. No solo ao 09, olhe para fechar e controle solo na frequência 121 decima 1. Opa, tango, eu vou frisar, me mantenho enquanto espera dar 10. Chené 6312, autorizado ecológico. 10, vento 100 graus, 1 nós. Autorizado decolagem, Oxenar 6312. Papatango, Oscar, Golf, de forma autorizada a alinhar e manter pista no zero. Salvador, Papa Romeu Mike Serra, Golf, estabilizado em LS, Campo Vista, intenção pousar no zero. Papa Romeu Serra, Golf, Oscar, decolado ao 10, chame controle Salvador na frequência 120, decima 80. Mandou 12080, obrigado. Oi, Salvador, Papa Romeu Mike Serra, Golf, estabilizado em LS, 2.4 milhas por externo, atenção, pouso não na zero. Gente, Papa Romeu Mike Serra, Golf, de aproximação, aguardando pista livre, exigindo o altímetro no 0, no 5, após prossegue para o compacto? Apenas vai para o desembarque do pátio 3 e posteriormente para o pátio. Gente. Se possível, eu solicito o transporte lá no pátio 3, por favor, não passageiro. Transporte de passageiros até a... até o aeroporto, quantos passageiros? Um só, é do pátio 3 para o terminal. Entendi. Tonel 6312, decolador 11, chame o controle Salvador na frequência 120, decimal 80. 120, chame 6312, chame. Romeu Mike Serra Golf, tráfego avistado, autorizado pouso pista 0, vento 080 graus, 05 nós. Informo já coordenado o transporte passageiro para uma pessoa. Muito obrigado. Segue para o pouso, Mike Serra Golf. Papatango, Oscar Golf uniforme, decolado 2, chame controle Salvador na frequência 120, decimal 80. 208, Oscar Golf. Papa Tango Vitor, Charlie Hotel, autorizado a alinhar e manter pista na zero. Papão, meu mais Serra Golf no solo, Altuno 5, olhe pra a pista, chame e controle som a frequência 121, décima 1. Papão, tá no Vita Charlie Hotel, autorizado a decolagem 10, vento 080 grau 089. Abadango Vista, Charlie Hotel, decolado 1116, chame controle Salvador na frequência 120, décima 80. 2080, Vista, Charlie Hotel. Salvador, Gol 2171, bom dia. Gol 2171, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso, ajuste altímetro na 0, na 5. 2171, aguarda. Zona 71, no tráfego avançado, autorizado pouso, pista na 0, vento na 00 graus, zona 09. Firme pouso na 10217. 2171 no solo aos 22, olha pra pista, me controle sua frequência no 21 décima 1. 211, ou 2171. Tá 3896, tráfego notificado, autorizado posto, pista 90. Vento 090 graus 079. O 3896 copiou a Torre Salvador. Oi, bom dia, tá 3896, estabilizado e LF da 10. 3896, tráfego avançado, autorizado pouso, sistema 0, vento 100 graus, 079. Ele pouso, pistão 0, tá 3896. Azul 90906, continue approach, expand runway VK. Number 2 for land, QNH 1015. Number 2, 90906, 1015. Então, 3896 no solo, aos 26, olhe pra ficha, chame controle som na frequência 121, decimal 1. Olhe pra ficha, chame solo 211, tá 3896. Zulu 90996, I have insight, check land gear, clear to land runway 10. Wind 090 degrees, 10 knots. Landing gear, tower in Lockhart, clear to land 10, Azul 90096. Só 3304, autorizado a Ariane, mandei para o Chino Zero. Ariane, mandei para o Chino Zero, 3304. Azul 90096 on the ground. 29, turn your right, contact the ground, 121.9, 121.1. 3304, autorizado, decolagem, pistona 0, vento no 00 grau, 079. Livre decolagem, já terá 1 no 0, da 304. Decolar controle Salvador na frequência 120, decimal 80. Controle 208, obrigado, bom dia. 2.0, dono 0, pronto. Então, 3663, autorizado a alinhar e decolar, sistema 0, vento 10 graus, 07 nós. Alinhar, decolar, dono 0, 3663. Então, 3663, decolado aos 36, sem controle Salvador, na frequência 120, decimal 80. 3080, boa. Papa Romeo Tango de Bravo, torre pra cima. Papa Romeo Tango de Bravo, chama pronta a decolagem. Xené 6311, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 1110 graus, 10 nós. Em coordenação, o controle solicitou que após decolagem suba e mantenha 120 até 20 milhas de Salvador. Papa Romeo Tango, India Bravo, da RMA, pronto para decolagem? Papa Romeo Tango, India Bravo, decolagem por conta e risco, vento Salvador 100 graus, 09 nós, ajuste altímetro 10095, não há tráfego conhecido a reportar, reporte fora do sol. Salvador, Oxenera 6250, final da 10. Oxenera 6250, continua a aproximação, aguardando pista livre, ajuste ao altímetro 10 no 5. Aguardando pista livre com 1015, 6250. Papa Romeo, Tango, Índia Bravo, decolado ao 53, aguarda os sensores para controle, a intenção é seguir com o rumo norte? Ciência, aguarde transferência para Papa Romeo Tango, Zé Bravo. Xané 6311, para informar. Decolado agora aos 54, Xané Controle Salvador, na frequência 120 decimal 80. 208, Xané 6311. Xané 6250, para informação de tráfego. À sua esquerda, um Robson 44, a 500 pés, se afastando no norte, não interfere. Vento 090 graus, 109, autorizado por pista 0. Livre ponto, centro do tráfego, Xenera 6250. Papa Romeo, Tango, Zé Bravo, chame controle de salvação. 0 decimal 80. Chené 6250, no solo 56, livrado na frequência 21 decimal 1. Direita, 21, 6250. Tipo 02 na escuta da torre, Salvador? Afirma, autorizar táxi via pista, reporte alinhado e pronto, só para informação, o nível autorizado já em coordenação com o seu PM, 110. Tempo 02, quando pronto, autorizado. Decolagem pista no 0, vento no 00 graus e no 09. Ajuste altímetro no 095. Uniforme, Foxtrot, Foxtrot Sierra, chame pronto táxi. Torre Salvador, o gol 2171, aproxima-se do ponto de espera, dona 0, pronto. Gol 2171, mantém o ponto de espera, dona 0. Mantém o ponto de espera, dona 0, gol 2171. Silêncio, Olímpio 02. Gol 2171, autorizado a alinhar e manter a pista na 0. Aí mantém a pista na 0, gol 2171. Papá, Juliette, até Romeu, chamei pronto táxi. Romeu, Serra, Golfiosca, autorizado final da 107, aguardando autorização para pouso. Ajuste altímetro na 095, vento para check 090 graus, 089. Para final normal da 107, para pouso final, Serra, Golfiosca. Confirme quem chamou a torre Salvador? Papá, Juliette, até Romeu, pronto táxi. Ajuste altímetro na 095, confirme PLV. 02 no PLB ou 06? Tem 02 no PLB, o Papá, Papá, Juliette, até Romeu, reposte no ponto de espera da Romeu. Olímpio 02, decolou ao 05, chame controle Salvador na frequência 120 decimal 800. Agora com controle 1208, Olímpio 02, muito obrigado, até a volta. Gente, eu papá, Juliette, até Romeu, mantém você. Papá, Juliette, até Romeu, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 7, vento 100 graus e no 09. Papá, Romeu, Serra, Golfiosa, continua a aproximação, aguardando a pista ali. Está tendo aproximação, aguardando a pista ali, Serra, Golfiosa. Papá, uniforme, Foxtrot, Foxtrot, Serra, ajuste ao 100 graus e no 09, reporte o ponto de espera da Romeu.